Muito bem, gamers malditos e habitantes do multiverso, estamos de volta. Caralho, eu falei alguma coisa que eu ativei a porra do Google Now. Boa, boa, boa. Eu não sei porquê. Agora ele tá falando, ó, open, deixa eu ver o que ele buscou. Mano, se liga, ele entendeu que eu pedi pra buscar Shipewa This App Wizard Karashi Up New Google Now. Cara, anota. Anota que isso invoca alguma coisa. Invoca. É, cara, guarda isso pra posteridade que vai te salvar. Vai. Você vai chegar numa situação de vida ou morte e você vai se ferrar. Aí quando você chegar no céu, Deus vai falar, mas eu não te passei a dica? Você fala, que dica, velho? Ele falou, uma dica lá do Google Now. Eu vou memorizar isso, porque se um dia aparecer um demônio na minha frente, eu fico gritando isso repetidamente. Provavelmente você vai conseguir banir o demônio, assim. É, ou ele vira muito brother. Ele chama, senhor, você me chamou. Muito bem, gamers malditos e habitantes do multiverso, estamos de volta e hoje a gente vai tratar aí de um assunto polêmico, um assunto que todo gamer no Brasil acho que já parou pra pensar. A gente vai falar um pouquinho aí do mercado de produção de games no Brasil aí, né? A gente sabe que isso é uma área muito nebulosa, uma área que é até difícil a gente falar sobre mercado de produção de games, que é difícil visualizar um mercado de produção de games no Brasil, né? Bom, mais uma vez eu tô aqui com o Éder, o nosso chileno favorito. Direto de Santiago, de São Paulo, Osasco. E o Maurício Ruiz, o nosso catedrático aqui. E aí, tudo bom? Então, bom, eu já apresentei o tema, então a gente vai falar um pouquinho do esse mercado de produção, se existe um mercado de produção de games no Brasil ou ele é só a raspa do tacho de tudo o que é grosseiro no mundo dos games, assim. Já falo isso porque, assim, eu já vou adiantando... afirmando que não existe uma produção AAA no Brasil, né? Não existe. Então, pô, a gente ainda está engatinhando nesse tipo de coisa, apesar de ser um país que consome absurdamente, né, games, a gente, porra, joga pra caralho e ainda assim a gente não conseguiu desenvolver um mercado de produção concreto, né, algo que consiga se autoalimentar dentro do país, né? Eu sei que os nossos catedráticos aqui já fizeram uma pesquisa básica para apresentar alguns números para a gente. Eu tô aqui só de palhaço hoje. Vai lá, Maurício, começa os nossos números. Assim, eu fiz uma pesquisinha básica antes, porque eu sou chato com número, eu gosto de número. E eu dei uma pesquisada só para ter uma noção. E eu acho que, na verdade, a pesquisa que eu fiz diz muito. De cara, assim. Então, só pra gente situar, a gente tava falando, você falou que o brasileiro consome muito, realmente ele consome. A expectativa é que em 2017 haja um consumo entre 1,3 e 1,6 bilhões de dólares de game no Brasil, tá? O que não é pouco. Cara, isso é quase o PIB do país, velho. Que é isso? mas tá perto. Mas é bastante. E em 2016 o Brasil tem mais ou menos 300 empresas que fazem games. Em 2016 tinha. Não sei como é que tá agora em 2017, meio de 2017. Mas o que eu achei aqui, pra você entender, foi o primeiro censo, primeiro e único pelo que eu saiba, primeiro censo feito em parceria da Abra Games com a USP, que foi feito em 2014 com referência em 2013. Sobre o mercado de produção de games no Brasil. Então eu acho que só o fato de esse ser o único censo, pelo que eu saiba, no site da Abra Games é o único que tem, até agora, até a gravação disso daqui, né? Acho que já diz muito, né? Um país que o único censo que ele tem 4 anos, cara, é complicado. Assim, eu me recuso a acreditar que esses caras fizeram lá e pararam. Assim, não é possível, cara, porque, porra, em 4 anos mudou absurdamente o cenário. Não, eu espero nem que só tenha pro Brasil, mais. Como pro mundo, né, cara? Eu espero que tenha mais e, por favor, se alguém estiver ouvindo e souber, bota aí nos comentários, sei lá, dá um jeito de mandar pra nós, porque Eu não achei, mas tudo bem. Eu posso ter procurado mal. Mas assim, o que o censo já dizia, e eu acho que mudou bastante, mas o que o censo dizia diz muito, porque são 75% das empresas na época faturavam menos do que 250 mil reais por ano. Por ano? Por ano, tá? E que, em média, as empresas tinham, entre donos e pessoas trabalhando, 8 pessoas. Só 5 empresas tinham mais do que 30 pessoas trabalhando. 5 empresas. Deixa eu só fazer uma observação quanto à questão né, desse valor declarado de ganho por ano. Não sei se a pesquisa diz aí se isso aí é faturamento, se isso é lucro. Faturamento. Faturamento. Cara... Tá explicado porque não tem. Sendo o Brasil, sério mesmo, sendo o Brasil, deve ter uma sonegação de imposto foda aí, mano. Não, mas, cara, não justifica, velho. Não justifica uma empresa, tipo... Eu pensei nisso, Horácio, e eu acho que é difícil ter sonegação por um motivo. 90% da venda é feita digital. Hoje em dia, venda digital, você não sonega. Como é que você sonega imposto? Tudo vai por cartão de crédito, PayPal. Tudo é repassado legal. Tem essa questão, mas eu... Eu pensei exatamente nisso. Eu acredito na habilidade... Lembrando que isso é 2013, hein? De gambiarra do brasileiro. Tá. É que assim, agora eu quero passar a bola pro Éder, porque quando você começou a falar e falou desses 200 mil, eu vi o Éder fazendo assim, ó. Que nem o filho dele, quando ele fala que o filho dele faz assim. Meu filho é. Tem algumas coisas que você faz pra ele, ele só faz assim. Agora não, agora ele fala de tudo, tá terrível. Você fala um negócio, ele repete. Não, na verdade eu já tava pensando aqui, antes de chegar nesses números, de que quando o Maurício tava falando das pesquisas, a gente deve ter visto. Nós não combinamos, mas acho que nós vimos as mesmas pesquisas. E aí isso me faz pensar que realmente não tem muita coisa. Tipo, você vai até a página, sei lá, 10 do Google, e tipo, não tem novidade. Só tem a Abra Games, não existe mais ninguém fazendo pesquisa de nada, né? E se tiver fazendo uma pesquisa, você não fica, você não se sente seguro com relação à pesquisa. Então você fala, não, a pesquisa descarta. Então, assim, quando ele falou dos 250 mil, essas coisas, eu tava pensando, na verdade, no que você falou no início. A gente não consegue fazer nem pilha alcalina AAA. Muito mais jogo, cara. Tipo assim... esse mercado realmente não existe de um jeito adulto. Só que aí a gente vai entrar numa discussão que eu não quero colocar agora, porque eu acho que tudo que é meio artístico no geral não é adulto no Brasil, né? Ou é cult, como é que fala? Marginal... E aí eu falei, vou deixar isso pra depois, mas eu acho... É bem curioso mesmo, né? É um mercado que movimenta, o mercado de entretenimento no Brasil é um mercado gigantesco, movimenta pra caralho, mas ele sempre cai nessa como é que eu posso falar? Nessa marca, né? Nessa mancha de que ou é uma coisa que não é pra ser levada a sério, né? Ou ele é artístico demais e as pessoas acabam não enxergando isso como um mercado, né? Como uma coisa... Parece que, assim, quem cria produções artísticas no Brasil, independente se é games, cinema, quadrinho, parece que, cara, assim, o mercado enxerga... O mercado, quando eu digo assim, no geral, né? O senso comum das pessoas no ato de compra é que, assim, quem faz arte no Brasil tem que fazer arte pela arte, né? A arte não pode misturar com negócio, né? Você tem que ter emprego e ser um artista. O que eu mais ouvia quando eu trabalhei muito tempo com música no Brasil, e muito tempo, assim, 6, 7 anos, e o que eu mais ouvia era assim, você trabalha com o quê? Eu falava, eu mixo música, gravo e tal. Ah, legal, mas você e trabalho? Você não tem emprego, né? Como assim, trabalho, cara? Eu trabalho, faço isso 14 horas por dia. Não, a gente, assim, eu acho que não é que a gente vem de uma geração, eu acho que isso tá consolidado. Trabalha quem põe a mão na massa, tá ligado? O cara que sai, que carrega peso. Se você ficar no computador escrevendo texto, você não tá trabalhando, você tá no computador. Não tá trabalhando, você tá ali, sei lá, fazendo alguma coisa, digitando. Não, mas eu acho que isso tende a mudar, assim, cara. Assim, eu acho que eu iniciei essa, essa opinião, mas eu acho que eu fui muito duro, porque de qualquer forma isso aí é um reflexo. Vou fazer uma volta bem grande agora para falar isso, mas assim, o que normalmente eu converso com os amigos meus aqui, quando a gente fala de canal fechado, um exemplo que a gente sempre tem aqui na conversa com um amigo meu que é formado em cinema e tal. O problema do canal fechado é que ele não consegue mais competir com a Netflix, por exemplo, que é uma empresa nova, né, voltada com um público mais jovem e tal. Mas o problema do canal fechado são os empresários, os donos, os diretores, que são tudo cara velho, sabe? Tudo cara que não consegue enxergar o mercado mais, como o mercado mudou. Sim. Eu só tô fazendo essa volta pra criar assim, que esse mercado de entretenimento no Brasil, e isso aí tá englobando games aí, talvez tenha esse problema, sabe? Por mais que as pessoas que estão produzindo games no Brasil não são velhas, né? Mas assim, quem dita as regras do mercado ainda sejam pessoas de uma geração passada que não conseguiram evoluir, sabe? Eles não conseguiram sacar que hoje em dia o mercado é outro, né? Hoje em dia o consumo é outro. Mas enfim, dei essa volta, mas vamos voltar para os games aí, para os números do nosso catedrático aí. Não, só tem mais duas coisas que eu queria trazer, mais ou menos, que é o seguinte. Na época, 48% dos jogos feitos no Brasil eram o que a gente chama de serious games, né? De jogos sérios, que engloba jogos para empresas, né? De treinamento, jogos educacionais, etc e tal. Então, 48% eram serious games, né? 43% educacionais, né? Dentro desses 48%, 43% eram educacionais e 7% eram... Era 7 não, 5% era o resto, né? De 48%. 5% era treinamento de empresa e tal. E eu acho que muita coisa tem a ver, e aí falando já de ganhar dinheiro, um monte de coisa, só trazendo um monte de número pra gente discutir depois. Naquela época... Que eu achei na verdade, o que mais me surpreendeu nessa pesquisa foi isso. Somente 30% das empresas usavam alguma ferramenta de user analytics nos jogos delas. E 16% usavam de monetização. Ferramenta de monetização nos jogos. Tudo bem, a gente tá falando de 2013, 2014. Tem um tempo aí. Mas mesmo assim, se você pensar... que em 2014, 2013, 2014, só 16% usavam ferramenta de monetização e só 30% das empresas usavam algum tipo de ferramenta para fazer user analytics, como é que você pode imaginar que uma empresa pode querer ganhar dinheiro sem conseguir monetizar e entender o seu público? Então eu acho que a raiz de tudo está muito na questão de que pelo que eu li, assim, as pessoas ainda acham que fazer game... Não tô falando das grandes empresas, hein? Nós temos empresas ótimas no Brasil. Nós temos cinco empresas incríveis no Brasil. Tô falando das empresas médias, pequenas no Brasil. As pessoas, elas ainda acham que fazer game é ir lá, fazer o game, lançar e acabou. É isso que eu ia falar. E aí assim, bota pra vender e aí eu ganho dinheiro. Torce pra vender, né? Tipo, então, isso é o falta um profissionalismo na administração da coisa, né? Exatamente. Eu acho que não falta só na administração, não. Eu vou fazer um paralelo aqui que talvez seja um pouco viajado, mas se você for ver, eu acho que o cenário de games, ele acompanha o próprio cenário educacional do país. O que acontece? Vamos pegar na época lá do Senai, né, quando o Senai bombou. Tipo, o Brasil, sei lá, tava cortando cana-de-açúcar ainda, não sei. E aí todo mundo lá fora, a Revolução Industrial, mexendo com maquinário, e fala assim, ó, vai ter que ter máquina aqui no Brasil também. Pô, mas a gente só sabe cortar cana. Abre o Senai, e aí enche cacete no Senai. Aí passa, todo mundo agora sabe fazer técnico. Aí quando todo mundo sabia datilografar e fazer técnico, aí veio a computação. Ih, velho, agora ninguém sabe fazer computação. Vai computação, mas vai assim, mas vai de qualquer jeito. Por quê? Porque você precisa, o mercado tá precisando de um cara que sabe mexer no computador, ninguém sabe mexer. E aí agora a gente viveu aí nos últimos, sei lá, 10 anos, isso aconteceu com o ensino superior, né? O pessoal precisava de ensino superior, porque o técnico não precisava mais. Abre faculdade, velho. Abre faculdade, mas não tem professor. Abre faculdade e vai colocando professor. Eu acho que o mercado de games, ele seguiu isso aí também. Tipo, ninguém tava preparado. Começou a vir jogo, aí começou a ter uma oportunidade de se fazer jogo. E aí o cara falou, mano, e aí agora? Não tem profissional. Ah, só que aí entra o que eu queria dizer, que é o quê? Aí os caras... É um mercado fechado, seleto, por quê? Já tem essa descrença de que trabalhar com jogo o cara consegue um emprego. Não consegue, né? Na verdade, o cara não tá trabalhando. E aí, o cara que consegue ter acesso a um conteúdo bom para se formar e ser um bom profissional, no Brasil não tem, cara. O cara tem que ir para fora, o cara tem que fazer um curso. Hoje, com a internet, claro, né, tem. Mas assim, o cara vai. Ele tem que, sabe, ele tem que ralar em termos de vou usar um termo aqui que não sei se é o certo, mas ele tem que usar um esforço intelectual muito forte para conseguir ser bom. E quando ele fica bom, ele olha pro mercado e fala, mas esse mercado não me dá dinheiro, cacete. E aí o cara vem para fora. O que eu conheço de gente boa aqui, brasileiro bom aqui, programador, um monte de gente aqui no Canadá. Eu montei um grupo de brasileiros que trabalham com game aqui em Vancouver. O que tem de gente boa é impressionante. Por quê? Saíram do Brasil porque não ganhavam dinheiro. Mas não tem, aí o cara entra, se especializa e vai embora. Eu vou voltar um pouco, um passo atrás da discussão, mas aí eu vou chegar nesse ponto agora aí dos profissionais, tá? Bom, o meu passo atrás primeiro é o seguinte, nos números que o Maurício apresentou aí, claro, né, mais uma vez vamos frisar que esses números são defasados, são números antigos, mas né, é o que a gente tem para se basear. 48% são jogos educacionais ou jogos para empresa, sério? Né? É até curioso, porque minha esposa estava falando comigo semana passada que ela começou a trabalhar numa empresa de eventos em São Paulo aí, e ela assistiu uma palestra lá de um cara que foi lá falar justamente de jogos, né, eletrônicos voltados para treinamento corporativo. A minha ligação com essa história dos profissionais no Brasil é o seguinte também. Você imagina a frustração de um cara que quer trabalhar com games no Brasil. Eu quero trabalhar com games, cara. E o cara chega pro mercado e ele quer fazer jogo. Ele quer fazer, tipo, né... Eu tô descartando toda a discussão da profissionalização né, da competência de administrar uma empresa de games no Brasil. Vou descartar essa parte primeiro. O cara, ele estuda, ele se forma, ele se mata pra aprender games, aí ele entra pro mercado, aí o cara, no mercado os caras falam das duas mãos pra eles. Fala, mano, a gente vai fazer jogo educacional pra X, objetivo, né, escola, sei lá, ou jogo pra treinamento corporativo, ou a gente vai copiar jogo mobile de fora. Porque parece que é o que mais tem no Brasil, assim, em matéria de produção de games, parece que é isso, né? Você pega os caras, parece que eles veem uma fórmula de um game mobile que tá dando dinheiro lá fora, e aí eles fazem a versão tupiniquim daquilo lá. Cara, é uma frustração. Deve ser uma frustração gigante pro cara que quer trabalhar com produção de games, que ele quer fazer o que ele cresceu. Né? É a paixão de criança dele, que se transformou numa profissão, e aí o cara cai nesse mercado. Agora, onde que tá o erro disso aí, entendeu? A minha pergunta é essa, assim. A minha, vamos dizer assim, agora dando uma de a bujanga, né? A minha provocação é essa. O Maurício, não sei se ele quer falar, se eu posso falar. Eu posso falar, mas assim, vamos lá, vamos dividir aí, porque eu acho que todo mundo tem vontade de falar um monte de coisa, mas prometo ser rápido. Eu acho que assim, o Brasil tem um problema que... E assim, eu queria ter falado isso no começo, mas eu esqueci, então eu vou falar isso agora só para deixar muito claro. Ninguém aqui tá cagando regra e ninguém tá falando que o mercado brasileiro é uma bosta e que não serve para nada, pelo amor de Deus, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir e vai falar, pô, esses caras só metem pau, não é isso, tem coisa muito legal aqui. Só que é uma minoria ainda. E eu acho que é uma minoria por dois motivos. Um, falta profissionalização, e eu acho que falta profissionalização por algumas questões. Aqui, o cara que está se profissionalizando em game, ele consegue trabalhar com outra coisa e se sustentar decentemente enquanto ele está se profissionalizando para fazer alguma coisa decente em game. Coisa que no Brasil você dificilmente consegue. Então você tem que trabalhar full time em alguma coisa no Brasil trabalhar em período integral, se matar para conseguir algum dinheiro para tentar se profissionalizar em design game. Então a coisa dificulta muito. Aqui no Canadá, por exemplo, você consegue dividir um AP com um amigo e trabalhar meio período como garçom e você consegue viver razoavelmente bem e ao mesmo tempo estudar o que você precisa com o objetivo de lá na frente se profissionalizar em jogo. Então acho que tem uma questão aí que é a dificuldade social do Brasil, de que você tem que trabalhar, porque no Brasil emprego que a gente chama de emprego mais básico não paga o suficiente para você se sustentar, enquanto aqui paga. Então as pessoas conseguem estudar o que elas querem. Segundo, que a falta de administração aí tem muito, é quase um círculo vicioso assim. O cara que curte, que manja de administração, de marketing, etc e tal, ele tem uma dificuldade de entrar no mercado de game, porque o mercado de game paga mal e ele estudou pra caralho, e aí ele fala assim, pô, eu quero trabalhar com game, mas eu vou ganhar mal pra caralho, e eu preciso sustentar minha família, então eu posso trabalhar com, sei lá, vendendo na Unilever, vendendo sabonete. Aí os melhores profissionais de marketing, de entretenimento, eles vão pra outras coisas, porque eles ganham muito melhor. Então o cara que trabalha com game, ele tem que amar muito o que ele faz. Muito. E ele tem que jogar muito, muita coisa pro alto pra poder fazer isso. Então, né? a minha provocação foi justamente nesse sentido mesmo. Assim, eu não duvido que tem bons profissionais aqui. Com certeza. Eu vou fazer um outro parênteses antes de passar pro Éder, que assim, a dificuldade de virar um bom profissional no Brasil, né? A gente já começa por aí. É difícil ser um bom profissional no Brasil em determinadas áreas, e eu acho que game se enquadra nisso. Uma, porque é o que o Edward acho que pincelou ali atrás, que é assim, a gente tem uma, não sei se eu posso usar o termo sucateação do ensino, né, que o Edward falou, mano, abre curso aí, velho, mas não tem profissional, não tem um cara, não tem um professor bom, não, abre o curso, mano, e tipo, coloca o Horácio pra ensinar lá, tá ligado, foda-se. Então assim, tipo, o cara já faz um curso que é aquele curso, né, não é um puta, não... Tem um ou outro curso no Brasil que tem um pica grossa dando aula? Deve ter. Mas, cara, não é todo curso que tem. Então já tem essa dificuldade de se profissionalizar. Aí, beleza, o cara se profissionaliza, ou melhor, ele se forma, né? Nem se profissionaliza, ele se forma. Aí ele entra no mercado, que aí entra naquilo que eu falei antes. Ele entra no mercado, porra, com a paixão de fazer games. Só que aí o cara, tipo, vê a parte da grana, ele acaba indo para essas outras empresas que utilizam do conhecimento que ele obteve, mas não necessariamente para fazer games, ou não necessariamente para fazer games da forma que ele gostaria de fazer. E aí entra esses games educativos, game para treinamento corporativo. Porra, aqui vamos combinar? Não é game, né, cara? Não é games nesse conceito que a gente está tratando aqui. É o que eles chamam de... No Brasil virou moda de falar que é gamificação. Que é uma forma de você tentar deixar coisas chatas legais. É basicamente... Mas vamos combinar que não é... Não, que não é game. Não é entretenimento. Não. Mas vai lá, ó, careca. Agora vai contigo. Não, Do que vocês falaram de mal profissional, de cursos ruins, ou de os caras fazerem jogos profissionais, é que assim, você abre um estúdio independente, você fala, vou fazer games, e aí se porventura você consegue terminar o jogo, e você teve um custo, né, que independente do tamanho do jogo, a porcentagem de custo é alta, né, você fala, não, eu gastei tipo R$2 para fazer o jogo. Ah, você gastou R$2, assim, tipo... Você gastou R$2, não, desculpa, você gastou R$2, mas o produto final custa R$3, tá ligado? Assim, não mais que isso. Você tem essa dificuldade de achar o profissional, de fazer o jogo, de pagar todos os impostos, e você ainda vai colocar no mercado torcendo pra vender. Você tá concorrendo com uma indústria que tá... Que com uma indústria séria, igual cinema, né? Você faz um filme que pode até ser legal... Só que você vai na sala de cinema, tem tipo 8 Velozes Furiosos e o seu filme. Você tem que ter muita sorte. Não. Fazendo a mesma referência que você fez com o cinema, eu vou falar na linguagem do cinema. Você faz o seu filme, você chega na sala de cinema e o cara não pega o seu filme. É, né? o cara vai falar assim, mas que filme que é esse aí? A História da Abelha Azul? Não, véio, ele não vai pegar, não... porque você não tem nome, você esse não é conhecido, é, entendeu? Não. E games, eu tô falando de supetão. Deve ser a mesma merda. Sim, você não, mas tem leis que incentivam isso, né? Que fala pro cara, ó, você tem que exibir um filme nacional por sala. Só que, por exemplo, pô, a gente tem... Acho que o número de salas de cinema que tem no Brasil não é o que tem, tipo, na Califórnia, sei lá. O negócio é agora, desse. Também não adianta nada exibir e ninguém vê o filme. E ninguém vê. Por isso, o cara fala assim, meu, eu vou colocar o que vende. E aí, voltando pro cenário de games, o que acontece? O cara se mata pra fazer o jogo. É custoso. O profissional não é bom. Ele coloca o jogo pra vender. Ninguém compra, porque ele tá concorrendo com a China, com todo mundo. O que que ele vai fazer? Ele vai ter que pagar as contas. Ele vai pra empresa que encomenda a porcaria do jogo chato, que é pra ensinar o funcionário a, sei lá, a não chutar a mesa no RH, tá ligado? Porque ele tem que pagar as contas. Então, assim, o objetivo dele que era fazer games não é mais, né? É assim, a gente faz o arroz com feijão, que é jogo pra empresa, e se der tempo, a gente faz um jogo ali, que, né? É, mas é isso mesmo. A maioria das empresas, elas fazem exatamente isso. Elas retiram, sei lá, elas trabalham 10 horas por dia, 11 horas por dia, elas retiram 6, 7 horas pra fazer jogo que paga conta e 3, 4 horas pra fazer o jogo delas, que eles vislumbram que vai dar certo, que a ideia é genial, essas coisas todas. E tem uma outra questão, assim, nem outra questão, é nessa questão também, mas não quero deixar passar o comentário, porque é algo que eu acho que me afeta em certa medida, que é assim, a gente tá falando, tem bons profissionais? Tem, cara, que nem o Maurício falou. Pô, a gente tá falando que tudo é uma merda? Não, tem bons profissionais. Só que o que tá é o seguinte, o bom profissional, o cara que é foda aqui, ele tem que ir pra fora. Sim. Só que tem uma outra discussão, que é o seguinte, cara, é o cara que, assim, ele tem o potencial pra ser foda, mas ele não tem grana pra ir pra fora. Certo. Sabe, porque assim, não adianta o cara se formar aqui, quer dizer, pô, tem casos excepcionais em todas as áreas de pessoas que são excepcionais, que estudam na pior faculdade do mundo ou nem fizeram faculdades, foram autodidatas e conseguiram, vamos dizer assim, uma visualização através do seu trabalho e aí conseguiram oportunidades. Ah, não, mas né? Isso é exceção da exceção. Exatamente, é exceção da exceção. São casos extraordinários. Ah, vamos dizer que o rumo natural da vida, né, não é essa. Né? Você não é o fodão, você não é o pica das galáxias, você é o cara mediano que tem que se esforçar para conseguir alguma coisa. E dentro dessa realidade, o Brasil, ele não dá oportunidade pro cara virar fodão. Não, aí fala, pô, mas o cara que é bom, ele vai para fora. Não é bem assim, cara. Não, sabe? Não é fácil assim, porque, porra, não, ir pra fora é muito dinheiro. E aí você vai pra fora, de repente você tem que estudar alguma outra coisa fora, que é pra você, no mínimo, nivelar com os profissionais de fora. Sim. Aí, porra, aí você vai pra fora, aí você tem que pagar a moradia, tem que pagar o curso, tem que pagar... Você tem que viver. Não, não só, cara. Aqui no Canadá, a criançada tá começando a estudar já há algum tempo... coding, codificação na escola, programação na escola. O cara, ele sai da escola manjando o básico de programação. Então, no Brasil você tem uma boa parte das pessoas não sai da escola manjando o básico de matemática. Mas é verdade. A minha reflexão é justamente essa. Que é uma pena. Eu acho que eu fico triste. Não, cara, posso colocar três coisas aqui pra eu não esquecer. A primeira, eu já tô esquecendo quando vocês falaram de. Aqui tem uma escolinha, esqueci o nome da escola, cara. O filho do amigo meu faz já uma escola de games pra criança. Sim. Muito legalzinho. Esqueci o nome, porcaria do nome. A outra eu já esqueci mesmo que eu falei, que vocês falaram, e ia interromper e esqueci. Mas, por exemplo, você falou que o cara entra na escola e não sabe. Cara, eu fiz letras, né? Então, assim, eu fui aprender a diferença de vogal e consoante na faculdade. Por que eu fiz letras? Porque se eu tivesse feito outra faculdade, eu não saberia. E aí você fala, pô, mas... Sim, o professor perguntou, ele falou, você sabe qual a diferença de vogal e consoante? Eu falei, sei. Por que que é assim? Porque aqui é assim, porque aqui é assim. Ele falou, não sabe. Burro. Sabe assim? E aí você fala, mano, e é assim. É assim. E aí, lembrei o que vocês estavam falando, assim, que mudar de país é caro, porque o cara tem que ter dinheiro. Não é caro por causa de dinheiro, é caro pela vida, mano. Você tem que abandonar a sua história, você tem que abandonar suas parentes, você precisa ter... Tipo, caro demais. Não basta dinheiro. Basta um monte, tem que ter outro monte de coisa. Eu abordei a questão do dinheiro justamente para mostrar que, assim, o país não dá oportunidade, entendeu? Nenhuma. E, assim, é claro, a gente tá levando a conversa para um outro lado, que não se enquadra somente ao mercado de produção de games no Brasil, mas como o mercado de produção no Brasil, seja lá o que for, né? Mas tem um lado bom, né? A gente tem que abordar as coisas boas também, né? Então, isso que eu ia falar. Vamos fechar esse bloco aqui das dificuldades. O que mais vocês querem falar? Se o Maurício tem mais algum dado para apresentar, só pra gente já fechar esse bloco da, vamos dizer assim, do lado negro da produção de games do Brasil, do lado difícil da produção de games, pra gente ver se a gente consegue abordar agora as coisas que estão sendo feitas aqui, né, e que são legais, né? Que valem a pena. Não, é só mais uma coisa que eu acho que, assim, que é só mais uma causa aí. Eu acho que também tem, que, e aí não, nem tudo é ruim porque é por causa do país, etc e tal. O mercado de produção de games no Brasil não chegou ainda onde poderia chegar, e aí eu acredito que onde vai chegar em algum momento, mais cedo ou mais tarde, porque também é um mercado muito novo. É um mercado de produção muito novo. Se você comparar com o mercado americano, que é o grande mercado do mundo de produção, os Estados Unidos produzem games desde quando? Desde a década de 70? O Brasil produz game de forma profissional desde quando? Então, assim, a gente ainda está numa parte muito embrionária, e a gente começou no modo hard, sem recurso, sem escola, competindo já com gente foda, detonando, globalização, capando todo mundo aí, fudendo todo mundo. Então, além de começar tarde, começamos no modo hard. Sim. Então, realmente, assim, aí é difícil mesmo, né? Eu não discordo de você, tá? Eu só vou colocar, mas eu não estou discordando. Eu concordo em 100% com o que você falou. Mas a gente também tem que levar em consideração o seguinte: a gente tá vivendo numa época que agora as coisas são relativamente mais fáceis. Agora as coisas, o acesso à informação é mais fácil. Se o cara quiser, tá tudo aí, velho. Sim. A internet tá aí, entendeu? Hoje é fácil. Não. Sim. Hoje é fácil. Então, assim, a gente pulou, vamos dizer assim. Claro, a gente é um mercado muito novo. A gente fez supletivo, a gente teve que fazer o supletivo. Só que a gente tem um supletivo aí pronto, que tá na internet aí, e a gente consegue pular passos, sabe? A gente não precisa passar por todo. Concordo. Eu vou fazer uma referência, assim, uma referência, não, uma. Relacionar isso com uma outra área que eu conheço, que é a área cervejeira, tá? O mercado de cervejas no Brasil artesanal também é muito novo. E comparativamente com o mercado americano, a gente, claro, se encaixa também, se acessa à informação, internet e tal, mas como não é uma área, especificamente uma área de tecnologia, eu acho que o percalço do Brasil dentro da área cervejeira foi muito mais difícil do que poderia ser apresentado para games. No sentido de ser, não é uma área exatamente tecnológica. Claro que tudo se envolve tecnologia, mas vocês entendem o que eu tô falando? Sim, não é uma área relacionada a internet. Vamos dizer que games hoje é uma área que está relacionada a esta tecnologia que a gente digital, chama de internet, é esse algo mágico. Hein? Não é uma área digital, é uma área física. Isso, você quer dizer. Boa, exatamente. Então, assim, a gente conseguiu pular grandes passos por ser uma indústria que está nesse meio, né, digital. Mas é óbvio que a gente não tem o know-how dos caras que começaram lá atrás, né? Seja o mercado americano, seja provavelmente o mercado chinês, que eu sei que o mercado chinês é gigantesco, o mercado de games, só que é um mercado fechado em si, né? É uma coisa meio hermética lá, né? É. Sai o Overwatch, aí depois sai o Overchina, né? E aí vai. E vende tanto quanto o Overwatch. Vende tanto quanto o Overwatch. Só lá. O Overchina. Pois é. Mas assim... Vão dominar o mundo. Já que a gente vai trocar das coisas ruins para as coisas boas, só um meio termo. Se serve como consolo, o mercado de games não tá sozinho nessa. Tipo, várias outras coisas estão na mesma situação, né? Sim. Então, tipo, não é que games tem um estigma. Não. No Brasil, cara, é mais difícil mesmo. Então, o que a gente falou um tempo atrás, alguns momentos atrás aí, né? Na verdade, o mercado de entretenimento, de produção artística no Brasil é complicado. É cruel. E assim, tem uma um outro debate, que eu nem vou querer entrar, porque senão vai virar zona, que é o debate de se o cara que é um produtor artístico, né, ele pode ou não pode, né, tem gente que critica o cara transformar isso em negócio. Em produto, né? Nossa, isso cara, é outro... O Brasil... Nossa. Não, eu assim, não vou nem falar que é só o Brasil, mas... puta, a gente tem uma mentalidade muito louca nesse sentido, né? Que é aquele negócio que você falou, cara. Fala, o que você faz da vida? Eu sou músico. Ah, mas você trabalha com o quê? Porra, velho. Entendeu? E games tem esse estigma, cinema tem esse estigma. Todo mercado de produção artística no Brasil tem essa coisa. Vamos partir agora. A gente já falou aí de todos. Né? A gente já contou a história triste do país, aquela história do garoto pobre que saiu da favela, né? Aquela história toda. Mas vamos agora, vamos falar das coisas legais que a gente tem no país também, né? A gente sabe que tem muita gente produzindo games no país. Pode não ser tão expressivo quando a gente compara isso com o mercado internacional, mas, pô, a gente tá aí marcando o nosso território, né? O Maurício, que já é um profissional da área, né, apesar de estar aí nas terras do norte, aí, nas terras geladas do norte, mas é um cara que eu sei que já tem seus contatos aqui também, né? Então, Maurício, o que você pode apresentar aqui, cara, de produção nacional, ou não precisa nem ser um jogo específico, mas, sabe, dar alguns dados, algumas informações de indústrias, de profissionais que você conhece aqui, que estão fazendo coisas bacanas. Não, é assim, acho que tem alguns jogos no Brasil que ficaram famosos, né, e até internacionalmente, e que, eu vou cair na redundância aqui, mas jogos que muita gente conhece, que é o Horizon, né, o Horizon Chase, né, Horizon Chase. O Knights of Pen and Paper, o Chroma Squad, putz, tem. Thorin, Griffon Knight, bastante. Tem. Tem jogo muito bom sendo feito e de tempos pra cá, principalmente eu tenho sentido de 2015, 2016 pra cá, a qualidade de produção aumentou muito. Não sei, não consigo identificar o porquê que deu um salto, mas a qualidade de produção aumentou muito. Ah, o 99 Vidas também vale a pena citar. A qualidade de produção aumentou muito e acho que vai ter muita coisa saindo boa, principalmente agora com esse edital que deu um monte de grana para um monte de empresa legal do governo federal aí. Imagino que 2018 deva sair muita coisa brasileira boa, porque foi injetado grana. Não é um dinheiro muito alto. A empresa que mais ganhou, acho que ganhou R$1 milhão para produção. Se você pensar, é um dinheiro bom, mas não é um dinheiro, né? Em palavras claras, não é um dinheiro para você fazer um AAA, né? Não, nem de perto. Ninguém de perto. É um dinheiro muito bom para a realidade brasileira. É um dinheiro que vai fazer com que as pessoas consigam se dedicar de forma boa e exclusiva durante um bom tempo a fazer um jogo bom. Então, assim, acho que vai sair muita coisa legal em 2018. Acho que tem aí muita coisa sendo feita. E aí, já citando, tem a Behold, tem a Black River, né, que é um estúdio do Amazonas, que é muito legal. Que, aliás, a Black River é Black River mesmo, o nome, se eu não estou enganado. Desculpa se eu estou errando, mas acho que é Black River mesmo. Ele é patrocinado pela Samsung, por sinal. Eles recebem grana da Samsung para produzir os games. Então tem gente muito boa fazendo, mas ainda é uma minoria. E vai continuar sendo uma minoria, né? Porque eu não consigo ver o mercado de brasileiro crescendo a ponto de você ter 10 Behold Studios, 15 Behold Studios. Eu não consigo ver isso. Por milhões de questões, eu não sei que... Quer dizer, isso eu tô falando no médio prazo, né? Nos próximos 5, 10 anos. Eu não consigo ver isso. Mas acho que dessas poucas empresas maiores e que conseguem ganhar dinheiro e que tem uma produção melhor e que tem profissionais muito bons, vai sair coisa muito boa daí, com certeza. Tem gente muito boa fazendo. E aí eu não tô nem falando de gente técnica só, tô falando de gente com ideia muito boa e que é uma das coisas que eu quero trazer pra discussão. O brasileiro, se ele tem as desvantagens todas que ele tem duas questões que que são essenciais para fazer sucesso, principalmente em áreas artísticas. Capacidade de improvisação, que ser empresário no Brasil é improvisar, então acho que isso é muito bom para os estúdios todos, não só para game, mas para a área toda. E dois, a gente é criativo. A gente tem uma história, uma cultura que é muito diferente de muitos outros lugares. Se a gente usar isso para criar jogos interessantes, a gente pode conquistar um mercado diferente, de coisas diferentes, no resto do mundo, em vez de ficar só usando cultura estrangeira. Né? Bom, eu ia falar uma coisa, eu vou primeiro passar pro Eder, senão eu vou cortar, ele vai esquecer. Não, é que o Maurício falou, e assim, a gente tem uma palavra que define muito o Brasil, mas define assim, se chegam os alienígenas agora e eles falam, bate bola, assim, define o Brasil, gabiarra, que é o que a gente vai, é o que o Maurício falou, isso é muito bom, né, tipo, você não tem como resolver, você precisa resolver e você resolve, ué. Você dá um jeito, né? Então, acho que em gambiarra a gente é mestre. Se é pra ser mestre em alguma coisa, a gente é mestre em gambiarra. Mas você tocou num ponto que a gente não vai se desenvolver porque vai acabar voltando a falar mal, mas é uma coisa que me dói muito, mas muito. Isso dói bastante, porque é exatamente essa falta de não vou falar que é poder, falta de capacidade de transformar um elemento cultural em entretenimento. Né? E, por exemplo, não precisa de muito exemplo, né? Mas você pega no Japão, cara, mano, o que não é cultural deles que não tá no entretenimento? Não tem, cara, tudo. O cara fala, não, a lenda do porco sem cabeça mutante. Tem um jogo, tem um anime, tem um mangá, tem uma estátua no meio de Tóquio. Aí pega os Estados Unidos, mesma coisa, é cowboy, é índio, os caras fazem tudo. Aqui, quando eu vi o filme do Tropa de Elite, o primeiro filme, que é um filme muito sério, é um filme muito intenso, né? Um filme que não é feliz, é pra você olhar e falar, mano, esse bagulho é pesado. Só que ao mesmo tempo, se fosse tipo nos Estados Unidos, na outra semana ia ser um desenho animado. Um desenho animado da Tropa de Elite. Aí você fala, mas o assunto não é sério? É, o assunto é sério, ele vai continuar sendo sério. Só que eu vou abordar outra coisa. Aqui tem condições de fazer isso? Não tem, porque se lança um desenho do Tropa de Elite, porra, velho, no outro dia, mas assim, tá todos os direitos humanos, e aí veio o pessoal da esquerda, e aí veio todo mundo fazer toda aquela firula, e quando você fala, tipo, mano, a gente consegue fazer humor, né? Fazer piadinha lá no Zorra Total, pode. Mas quando é transformar um negócio em entretenimento, a gente não consegue. Por N motivos. Né? Isso é mas tem uma outra, um outro aspecto disso, que é você começou o tema que eu ia abordar agora. A gente, eu não sei porquê também, eu não sei. Eu também não quero voltar pro lado ruim. É triste. E as coisas que são tristes. A gente tem uma tendência a não se orgulhar do que é nosso. Eu dou um exemplo muito claro, por exemplo. Eu nem sei a que pé que tá o jogo dos Guerreiros Folclóricos, né? Guerreiros Folclóricos, animal, cara, a ideia. Porra, o jogo é animal, cara, assim, claro. Tô falando jogo eu ia animal. Falar desse jogo na volta. A gente viu esse jogo na BGS de 2015. A gente viu esse jogo lá. Tava num estágio, assim, de jogabilidade ainda. Né? Inicial. Já tava jogável, mas. Não tava pronto. Você via que a jogabilidade ainda tava ruimzinha, tava meio travada. Mas, cara, tirando toda a parte de jogabilidade, vamos dizer assim, tirando essa parte técnica, toda a parte artística e de concepção do jogo é foda pra caralho. É foda pra caralho. Assim. Eu achei foda, fantástico. Só que a gente tem uma tendência, por sei lá por quê, a não valorizar esse folclore nacional. Então, entendam bem, eu não estou falando que a gente obrigatoriamente tem que usar o folclore nacional para produções artísticas no Brasil, não. Que é uma discussão muito louca, que quando faz esses editais aí da Ancine, por exemplo, é uma merda, porque assim, a Ancine entende que você tem que abordar o Brasil. Tá, é. Assim, tipo, Não, nesse último não foi assim, não, mas geralmente é assim. Cara. Se esse último não foi, eu fico muito feliz. Mas normalmente, por isso que até pouco tempo atrás, produção cinematográfica, eu sempre faço esse paralelo com a produção cinematográfica, porque eu acho que ele é muito próximo à realidade do produtor de cinema no Brasil para o produtor de games. A única diferença é que o produtor de cinema no Brasil, ele já está vindo, né, lá de trás, ele já, né, uhum. ele já sofre dessas coisas, essas peculiaridades do Brasil há muito tempo. É, já é um mercado mais antigo, né? Sim, exato. Mas assim, é uma coisa que assim... Para os filmes nacionais ganharem uma certa visibilidade, até pouco tempo atrás, hoje está mudando, ou era aquela história, ou era filme de favela, ou era filme de sei lá. Mas era uma coisa forçada, sabe? Não me suava natural. Agora, voltando de novo lá nos Guerreiros Folclóricos, pô, você viu que foram os caras que quiseram fazer um jogo baseado no folclore nacional, sim. sem ser forçado, ninguém obrigou os caras a fazer e ficou foda pra caralho a concepção do negócio. E ainda assim os caras não conseguiram. Eu não consigo entender, isso é um desabafo agora, tá? Isso é um desabafo. Eu não consigo entender como, cara, os caras deles não conseguem um apoio, sabe, financeiro, não chega uma empresa de porte e fala, mano, termina essa porra aí, cara. Sabe, faz, cara. E os caras estão lá. Eu perdi o contato, parei de acompanhar a história do jogo, mas assim. Ele, pelo jeito, não saiu, né? Não, saiu. Acho que não, pelo que eu saiba, não. Então, eles assim, evoluíram bastante, mas não saiu. Cara, como não isso, é, mas, cara? Mas não só eles. O que eu quero dizer assim. Sim, não só eles. O folclore brasileiro é tão forte. E não só, a gente tem. Pô, o único jogo. Assim. Falando, o único jogo que a gente teve. Coisa mais brasileira assim foi da Mônica, né? Não. E que não. Foi. Não, peraí. Eu defendo o jogo da Mônica. Eu não vou defender, não. Eu defendo, eu acho muito foda o jogo da Mônica. Eu não tô falando calma, que é ruim, calma. Não. Peraí, peraí. Calma. Só vou fazer uma coisa. Eu só quero falar uma coisa. O jogo da Mônica é o Wonder Boy, velho. Não é o jogo da Mônica. Isso aí. Não dá. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Só teve o jogo da Mônica lá atrás. Não, teve Educação Hatchimou. 16 teve. Não, vocês estão zoando. É tem o melhor jogo de todos os tempos da geração 8-bits, que é o jogo do Geraldinho pro Master System. Não, mas... E eu falo, Turma da Mônica é foda. A Turma da Mônica é foda. Então, mas é isso que eu ia falar. Mas é exatamente isso que eu ia falar. A gente tem... Turma da Mônica é um dos melhores quadrinhos pra criança que eu conheço. Eu não tô falando só por ser brasileiro. É muito bom. E não se usou isso pra fazer um jogo. Jogo grande. Verdade. Não pegar o Wonder Boy e mudar o sprite. Não, fazer um jogo. Vamos fazer um jogo constituído de uma história, sei lá, o Bidu, sei lá, foge. Não sei, mas assim... Mas, e não só, você, cara, tem folclore, você tem a história, como é que chama? Da Emília, que eu esqueci agora. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você tem coisa não, você, fora cara, você pra tem caralho. Índio, você tem índio. Você tem escravo, você tem umbanda, você tem bandeirantes, você tem os próprios portugueses. Fazer um jogo de índio, matar europeu, pô, eu jogava fácil. Não, e assim, não só isso, né, cara? A gente tá falando da parte folclórica, agora entrando nessa parte dos índios e tudo mais. O Eder falou um negócio legal, que a gente tem bandeirantes. A gente tem material pra fazer uma história épica como qualquer outra epopeia aí, gringa, sabe? A gente tem, pô, que nem... Pega... porra, dá pra fazer o Assassin's Brasil Bandeirantes, velho. Pô, tem um... Sabe? Tem e eu não tô zoando, não, eu não, não tô não, zoando. Mas a galera pede muito o Assassin's Creed no Brasil, e eu acho que a Ubisoft não vai fazer, por quê? Porque venderia no Brasil, né? Mas não venderia. Sim, lá fora. Mas lá fora ninguém quer saber da história do Brasil. O cara ia olhar o Brasil e falar, nossa, o Brasil é aqui mesmo, pensei que era, tipo, na África. Mas, assim, essa... Como posso dizer? Essa ótica diferente com relação a um episódio. Tem um conto no Sagarana, no livro Sagarana, que quando você lê, você fala, mano, eu tô lendo Cowboy Bebop. Eu tô lendo Cowboy Bebop. E tipo, cara, é no Nordeste. Só que aí que tá. Né? Tipo, o Sagarana não é. Você não come no café da manhã, porque o Sagarana é difícil pra cacete. Mas eu lembrei de um vamos descer o nível. Eu lembro de um quadrinho que chamava, acho que era Blackout. Horácio vai lembrar. Ou era Blackout, era uma coisa assim. Que ele se passava na noite que teve o apagão em São Paulo. O cara fez um quadrinho que, tipo assim, quando deu o apagão em São Paulo. É do, se eu não me engano, do Rafael Fernandes, isso aí, cara. E ele bombou, porque, tipo, o cara foi lá e você fala, mano, é isso. É isso que a gente precisa. O cara pegar um bagulho daqui e fazer um negócio fantástico ou não, mas que seja bacana. Só que, tipo. É, e jogo legal hoje em dia, a gente fala tanto de AAA, ah, o Brasil não produz AAA. Não precisa produzir AAA. Não precisa. Você tem um monte de jogo, você tem um monte de jogo indie foda sendo produzido no mundo inteiro. Jogos franceses, jogos de tudo. Você não precisa, você faz um jogo de plataforma, contanto que a história seja incrível. Sim, a história tá tudo ótimo. Vai agora, ganhar mercado. Eu só vou levar agora a conversa para um outro viés, aproveitando o seu gancho, Maurício. Eu só acho o seguinte, eu concordo que ele não precisa ter, não precisa fazer um AAA. Mas o Brasil precisa do Tropa de Elite nos games. O que eu quero dizer com isso, assim, o Brasil precisa de uma produção grande, não precisa ser uma produção gigantesca AAA, mas ele precisa de uma produção grande, em certa medida, né, não falando de forma pejorativa, mas pretensiosa, para mostrar, olha, o que a gente pode fazer. Sim, sabe? Porque assim, eu concordo com você, de Deus, né? Você deu exemplos aí de jogos nacionais bacanas, a gente até falando do Chroma Squad, que conseguiu uma repercussão internacional bacana e tal. Mas, cara, é um jogo pequeno, um jogo contido, sabe? Então, assim, o Brasil precisa, cara, precisa de um. Eu não tô falando que o mercado de games no Brasil, ele precisa se transformar na Hollywood de games, né? Aquela coisa gigantesca de fazer só AAA. Mas a gente precisa de um jogo que abra as portas e abra a mente das pessoas no país para falar, olha que bacana isso, cara. Olha que legal que estão fazendo no Brasil. Eu pego sempre esse exemplo do Tropa de Elite justamente porque, pô, acho que foi o primeiro filme nacional, ou um dos primeiros, que quando saiu no cinema, lotou salas de cinema. Sim. E ele ficou em cartaz durante muito tempo. Então ele abriu, assim, ele abriu muito a mente da galera, falou, porra, dá pra fazer produção no Brasil bacana. E o Eder tá lá assim, ah, fala, velho. Ele lotou as salas de cinemas semanas depois dele ter bombado no Pirata. Sim. Porque primeiro surgiu o CD Pirata, todo mundo assistiu, depois falaram, vai ter uma versão no cinema, todo mundo assistiu de novo. Isso. Não, é então, pra você ver o alcance da produção, exatamente. Entendeu? Então, assim, eu só queria levantar mas, essa assim, bola. Agora, antes do Tropa... Aí, falando internacionalmente, antes do Tropa de Elite, a gente tá falando muito cinema. Sim. Antes do Tropa de Elite, teve o Cidade de Deus, que, no, que mais do que no Brasil, fora do Brasil, ganhou uma repercussão que sim, puta cara, que pariu. Então, mas, assim, são dois lados, né? Sim. É, a gente tem, por exemplo, Central do Brasil também, concorreu ao Oscar, sim, e o Caralho A4 e tal. Caralho A4. Mas foram... Central do Brasil e, em certa medida, Cidade de Deus, mas eu vou pegar o Central... pra mim, né, vamos só colocar as coisas na minha linha imaginária aqui. Eu tenho, tipo, a Central do Brasil, eu tenho a Cidade de Deus e tenho o Tropa de Elite. Por que, que eu tô falando desse esquema? O Central do Brasil, ele bombou foda lá fora. Bombou, assim, foda. E aqui, brasileiro, só a galera que é de cinema mesmo, que a galera... Quem gosta. Quem gosta, que é interessada, né, pô, na produção... O povão mesmo, caguei, velho, caguei. O Cidade de Deus ficou, né, já tem uma repercussão aqui dentro, mas não foi igual ao Tropa de Elite, entendeu? Que, tipo, bombou. Então, assim, são dois lados. Fazer um jogo que chame a atenção da indústria internacional é uma coisa. Ótimo, uma coisa ótima, uma coisa essencial. Mas também tem o outro lado, que é fazer um jogo que o brasileiro olha e fala, caralho, que foda, mano. Sem precisar que alguém de fora venha e fale assim, exatamente, oh, sem precisar ter, tipo, punhetação de alguém, sabe? Sem alguém chegar e ficar punhetando, oh, esse jogo é foda. Algo que fique claro pra qualquer pessoa que vai pegar lá, o cara entra na live, entra na PSN, tá lá, o jogo, pá, nacional, o jogo brasileiro. Tá em destaque, o cara compra, o cara fala, cara, que jogo foda, o cara lê a crítica de um, lê a crítica de outro, comentário no Facebook, e a coisa se movimenta sozinha, a coisa ganha vida sem precisar da punhetação da crítica especializada. Eu acho que tudo que eu quero dizer é isso, sabe? Uma produção nacional, grande, e que tenha reconhecimento claro do público brasileiro, né? E que não dependa, que uma coisa que nem o Thorin lá, porra, a crítica nacional falou, porra, que da hora o jogo, tal, olha a arte do jogo, olha não sei o que, punhetaram o jogo, não tô falando que é um jogo ruim, tá? Mas quando a gente pega pra jogar, é um jogo que tem uma jogabilidade travada, sabe? E eu, assim, não tô criticando os caras, porque eu tenho certeza que os caras fizeram o melhor que eles conseguiram com o que eles tinham. Sim, que a gente entra naquele problema de dificuldade de produção no país, tem toda uma discussão. Enfim, cara, estou me falando demais, estou até me exaltando. Me exaltando, exatamente, estou me exaltando, mas a gente precisa de um jogo grande, cara. Mas eu acho grande que no sentido de alcance, que seja bom, que todo mundo reconheça. O Thorin é o nosso No Man's Sky, tá ligado? Exatamente, o Thorin é o nosso No Man's Sky. Mas eu acho que isso tá muito mais próximo de acontecer agora. Eu acho que a indústria brasileira de games, aí falando da coisa boa, ela vem amadurecendo. Ela vem aprendendo aos trancos e barrancos um monte de coisa. E vem amadurecendo. E que eu acho que tá pra nascer esse jogo, sabe? Tá pra coisa realmente sair e falar assim, pô, esse é um jogo. Tá quase, acho, assim. Se já não teve, tá quase. Eu tenho a esperança agora, cara, de que com esses editais aí, não só o dinheiro do governo ajude, né, as produções, como ocorra como acontece no cinema, que é um, vamos dizer assim, o menor dos males, porque eu não concordo, mas é o menor dos males, que são empresas privadas injetando dinheiro, acreditando no projeto e injetando dinheiro. É, mas através de lei de incentivo, né? Sim, através de lei de incentivo, óbvio. A questão é que a lei de incentivo ainda, pelo que eu saiba, a grande questão é que as leis de incentivo ainda, se não me engano, elas não englobam jogos, e por isso que isso tem uma menor chance de acontecer. Precisaria ter uma revisão das leis, alguma tem, coisa assim. Tem até o esquema da lei Rouanet, parece que não entra ainda, exatamente. Ou se tava, os caras estavam discutindo se entrasse ou não ia entrar. O Thorin entrou com a Rouanet. Entrou como lei Rouanet? Entrou na Rouanet, É que é foda, cara, que assim, o que eu quis dizer, deixa eu até me expressar melhor, assim, que tem esses subsídios do governo? Tem. Em certa medida, não é muito, mas assim, o problema não é isso, cara. O problema não é a grana o subsídio do governo não ser alto. O problema é o subsídio do governo não chegar para as pessoas certas. Porque, cara, mais uma vez, infelizmente, agora a gente tá falando de Brasil e a gente sabe, né, cara, tipo, escancarado aí, por exemplo, que a Lei Rouanet, os caras dão 1 milhão para Maria. Foi Maria Bethânia que fez um blog? Fazer o blog, não. Ela teve que recusar, não, porque, cara. Pô, ficou mal pra caralho, né? Mas assim, é isso que eu quero dizer. Então, 1 milhão, por exemplo. A Lei Rouanet, esse dinheiro, ele vai. Ou outro exemplo, que aí tem que falar mesmo, palavras claras, cara. Os caras dão, por exemplo, Lei Rouanet pra ator da Globo, cara. Sabe? Pra. Porra, velho, você tá dando grana pra uma empresa que tem condição de fazer? Aí a discussão é uma discussão pesada. Vai embora. Mais uns 4 podcasts, eu acho. O que eu quero dizer, né, assim, só pra fechar essa parte de novo, me exaltei de novo, é que assim, porra, eu espero que, porra, alguém, uma iniciativa privada, veja um jogo do tipo lá, o Guerreiros Folclóricos, e fala, caralho, olha que foda, mano. Uma iniciativa privada, um estúdio. Por que eu isso me pega? Por que um estúdio internacional? Porque, assim, por exemplo, a EA, a Ubisoft, etc. e tal, eles têm os estúdios parceiros deles que eles ajudam. Certo? Pô, eu não entendo. Por que não tem nenhum. Por que nenhum EA? Ninguém pega um parceiro no Brasil pra. Não tem um olheiro, parceiro, né? Não tem um olheiro, né? O cara que fica olhando lá, fica vendo, fala, pô, esse cara é bom, então, hein? Vamos pegar ele. Eu tenho esperança de que isso mude também. Eu espero, porque tem gente boa. De novo, voltando, quando a gente falou que o mercado de games brasileiro é isso, é aquilo outro, não significa que não tem gente boa. Tem gente muito boa fazendo coisa. Mas precisa de apoio, né? Precisa só fazer coisa por diversão, não dá, né? É o resumo do que a gente falou tudo, né, cara? Que a gente já falou, que assim, o Brasil tem gente boa, porque o Brasil tem gente criativa, tem gente que se vira, e que se vira com pouco, mas assim, às vezes o pouco não é suficiente também, né, cara? O cara não tem na base, não tem um suporte. Não, todo mundo tem que pagar as contas de evoluir, casa, né? O cara não consegue evoluir, né, cara? Então, assim, Eu tenho esperança também. Eu tinha pensado nisso, até tinha. Aí depois esqueci, tava que nem o Eder, voou o pensamento, mas nesse sentido mesmo, sabe? Dessas produtoras grandes abrirem escritórios no Brasil e não necessariamente abrir um escritório e contratar pessoas para fazer o jogo da Ubisoft no Brasil. Porque não faz sentido se ela tem o Ubisoft aí no Canadá fazendo. Mas sabe, ela abriu o escritório aqui e abraçar produtoras do Brasil para fazer produções, né, aqui no Brasil. E ela virar a publisher. Incubar, né? É. É, exatamente, é quase uma incubadora, exatamente. Isso pra mim ainda é um eu trabalho com game e tal, mas eu não sou um cara super entendido do mercado. Isso ainda é um mistério pra mim, por que não acontece? Porque tem gente capacitada o suficiente pra que isso aconteça, entendeu? Deveria acontecer. O cenário é promissor, a mão de obra é barata, se você for comparar em dólar, né? Pra eles é barata. O dólar vale muito no Brasil. O mercado é promissor, a mão de obra é barata, e a gente tem. E aí eu acho que isso vai acontecer a partir do momento que a gente tiver histórias que englobem exatamente essa nossa cultura e que são histórias completamente diferentes do resto do mundo. Que são interessantes. Então, é que, né, dentro dessa ideia, né, de a gente fazer com histórias brasileiras, né, o nosso contexto dentro da Não precisa ser história brasileira, mas que use elementos. Não, sim, cara, mas é isso, exatamente isso que eu ia falar, que assim, usar o folclore eu acho que é uma via muito válida, porque o folclore ele é referencial, né, então você consegue referenciar o folclore daqui com o folclore dos Estados Unidos, com folclore do Japão, né? Então você tem esse negócio de folclore é interessante por causa disso, porque é uma ele vamos dizer assim, ele culminou, né, no momento da história da humanidade, tudo meio junto, então tudo se conversa. Diferente de, por exemplo, fazer o jogo dos Bandeirantes, porque é aquilo que o Eder falou, assim. Ah, não, é história. O gringo não se interessa pela nossa história. É. Não. Eu ia achar foda um Assassin's Creed tipo Brasil. Nas capitanias hereditárias. É, mas assim, foda-se, cara. Assim, o gringo não quer saber da história do Brasil. Agora, folclore é uma coisa mais fácil de se conversar, entendeu? E não precisa ser o folclore do jeito que a gente conhece, o Curupira, essas coisas. Mas sabe, aqueles folclores locais, tipo... tô falando coisa boba, porque eu sei que isso também tem lá fora, mas não consigo pensar no exemplo melhor. Mas, por exemplo, a loira do banheiro, sabe? É que eu sei que existe essa lenda também na gringa, né? Então, não sei... Pegar alguma lenda específica, mito urbano. E usar esse folclore sem medo de tornar ele comercial. Isso é o mais importante. Esse é o ponto. Exato. Quando o Horácio falou do Curupira, quando você fala do Curupira, e o cara fala, não, mas o Curupira ele tem o pé virado pra trás e o cabelo de fogo. Você não precisa colocar o pé virado pra trás. Cara, a lenda do Yamato no Orochi lá, que é o do Japão lá, que é a espada de Kusanagi, que mata a cobra. Mano, esse Orochi, mas ele tem... Tem versão que ele é uma galinha até. E o japonês não tá nem... Ele não liga pra transformar. Pô, os ninjas eram assassinos. E os caras transformaram em Naruto. Tipo assim... É ser desprendido, né? A gente pode fazer o cara... O cara é um Curupira, ele tem o cabelo de fogo. Só que eu não vou colocar o pé dele. Vou colocar o pé dele normal. Só que em vez de, sei lá, de andar pra frente, ele anda de lado. Não sei, inventa alguma merda. Mas dá pra fazer. A gente tem... Nesse sentido, é o que eu tô falando, cara. E nem precisa ser uma figura do folclore clássico brasileiro, sabe? Mas foda, pode ser um mito urbano. Pega o Boitatá. O Boitatá é uma cobra gigante de fogo. Porra, velho! Cara! É louco. Mas eu quero dizer assim, cara. Tem coisa legal, mas pega um mito urbano brasileiro, cara. Pega o homem do saco, velho. Sim, mano, ó, faz o seguinte. Imagina agora. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pega esse Resident Evil 7. Sim, o novo agora. Sim. Pega essa ambientação naquela casa e vamos pegar que aquela casa é a casa do homem do saco, velho. E você e o seu filho foi raptado pelo homem do saco e você tem que ir lá pegar seu filho, velho. Cara, é o Resident Evil. Esse Resident Evil novo é isso aí, velho. Porra. É o jeito de contar, né? Exatamente. É sem esse. Eu entendi, acho que eu entendi o que você quis dizer, que assim, é sem essa. Esse. literalismo. Você tem que ter desprendimento do mito, né? Você não pode, tipo, porra, ficar... Ah, não, mas vai deturpar, o medo de deturpar o folclore nacional. O pior, é que isso que é foda, cara. Sempre tem isso também, isso não é exclusivo do Brasil, né? Tô falando agora geral, a gente tá falando Brasil, Brasil, Brasil. Preciosismo, né? Sempre tem um cagador de regra. Tem, não, sempre tem um... Não, cagador de regra sou eu, mano. Tem o filho da puta, que é diferente. Sempre tem um filho da puta pra falar, olha lá, o cara colocando elementos da cultura norte-americana na mitologia nacional, no folclore nacional, porque o cara quis fazer um jogo com o Homem do Saco ou com o Boitatá, que tipo, sabe... Transformou isso num jogo. Então, assim, sempre tem um filho da puta. Mas assim, o Curupira com cowboy. É isso. É, a gente tem que excluir a opinião dos filhos da puta. Você não vai fugir desse cara. Você sempre vai ter um cara merda pra falar. Mas ele que se foda. É. Até bom que ele tenha que você falar, tá vendo? Isso é o cara que entendeu tudo errado, tá? Isso é um exemplo. Mas assim, isso também seria legal, justamente ter a produção que, porra, conseguiu. Né, visibilidade, conseguiu fazer grana, que é pra calar a boca desses idiotas, sabe? É, e se conseguir irritar esses caras é porque o jogo deu certo. Exatamente. A gente tem que ter orgulho da nossa história, do nosso folclore. Tem. Claro. Mas, cara, isso não impede de você transformar a nossa história em algo maior, ou de misturar ela com a história da Romênia, com a história do Japão, com a história... Em algo comercializável. Isso. Comercializar não é algo ruim necessariamente. A gente não tem orgulho dessa história porque ela não é vendida pra gente de um modo legal. Ela é vendida como um acessório ali, tá vendo? Tem uma cultura ali, se você quiser dar uma olhada na gaveta. Então, e aquela história, né? Por que, porra, eu sou um exemplo disso, cara. Por que, eu me identifico, entre aspas, eu procuro ler mais sobre mitologia celta ou mitologia viking do que mitologia brasileira? Porque, cara, os livros que eu leio de fantasia, eles estão todos baseados nessa mitologia, tá ligado? Sim. Então, eu estou acostumado. É mais próximo à mitologia viking pra mim do que a mitologia brasileira. É, colonização cultural. Né? E o pior é saber que a base da nossa cultura, até um pouco da religiosa, tem muito da celta, né? Porque, tipo, os celtas aí foram pra cá, que juntaram pra cá, que pra virar português. Então, assim... Não que a gente vai fazer coisas celtas, mas assim, a adoração do feminino. A gente adora o feminino, né? Tipo, a Nossa Senhora é mais importante que Jesus Cristo aqui. Isso tipo, é uma característica celta. Porra, então vamos trabalhar então, isso. Mas você vê, cara, então aí é que tá. Você fala, mas não que a gente vai fazer alguma coisa celta, mas por que não? Não, tô falando assim. E se a gente. Então, o que eu quero chegar é o seguinte: você imagina o cara catar e faz todas essas peculiaridades da cultura do Brasil que tem origem. Sim, do povo celta. E ele faz toda essa relação, mas dentro do Brasil. Isso seria louco demais, cara. Bom, o que aconteceu agora que foi assim, a gente conversou dos males, conversou um pouquinho das coisas boas e assim, pelo menos da minha parte houve um momento de desabafo muito grande. Mas vamos fazer só um resumo para poder fechar esse podcast, que ele já tá ficando um pouquinho longo. Quem que pode só dar os finalmente, né, pra gente fechar esse podcast aqui, só pra gente fazer um apanhado geral de tudo que a gente falou aqui. Éder? Legal. Não, eu faço, posso fazer. Não tem problema, não. Eu falo a parte boa, você fala a parte má, faz. Não, assim, na verdade eu vou então roubar a frase do Maurício, né, eu tô falando, mas é o Maurício que deu a ideia. Que, assim, a gente tem realmente muita coisa impeditiva, para não falar, vamos usar um eufemismo aqui, né? A gente tem muito impeditivo para se tornar uma indústria relevante dentro do mercado mundial, que é a falta de preparo, uma infraestrutura, não posso dizer, infraestrutura até que é boa, mas a gente tem falta de preparo, tem leis despreparadas, tem donos de negócio, vamos dizer assim, donos do negócio, donos do mercado no geral, que tem uma visão retrógrada. E só que ao mesmo tempo a gente tem coisa boa, né? A gente tem um pessoal muito criativo, né? O brasileiro ele se vira com o que tem. Assim, uma frase que o Maurício falou: a gente tem jogos muito, muito bons nesse cenário de adversidade. Então você fala, é uma galera que realmente é muito batalhadora, né? Porque com todos esses percalços, os caras ainda conseguem entregar um jogo foda. Você imagina esse cara com dinheiro, esse cara com oportunidade para fazer uma coisa boa. Então tem coisa ruim. Falta apoio, né? Só, eu acho que assim, se por um lado a gente tem esses problemas todos e por falta apoio, etc e tal, por outro a gente tem que usar o que a gente tem, que é criatividade, história e cultura e estudo, mitologia muito rica e vontade de fazer, porque no fundo... para você conseguir sobrepor a isso tudo é vontade, vontade de fazer uma coisa legal, persistência e perfeccionismo. Se a gente tem os problemas, a gente tem que ser perfeccionista para fazer a coisa sair do jeito que a gente quer. Em resumo, não pode fazer as coisas nas coxas, né? Não. Só porque falou, claro, então, o mercado tá carente, não pode de game usar nacional. Como desculpa. Ó, eu só vou dar vou pincelar, mas a gente não vai se estender porque tá, o podcast já tá estourando. A gente nem entrou ainda no mérito dos jogos mobile no Brasil. Nossa. Por que eu tô colocando isso? Porque assim. Que é o maior mercado, hein? Porque mas assim, isso é uma opinião muito, muito, muito própria, que assim, game mobile pra mim, cara, ele não me traz a experiência de um game, sabe, de eu pegar, sentar no PC ou ligar o meu PS4 e jogar, sabe, seja no joystick, seja no teclado e mouse. A gente não o game mobile é uma outra área, sabe, que assim, a gente não pra vai mim falar ele isso, engloba. Mas é o mercado mobile que tá puxando, né? É ele que tá puxando, sim, né? Sim. Ele que tá ali. Então, eu entendo, por exemplo, a gente falou do Horizon Chase, que é um puta jogo legal e saiu pra mobile, puta sabe? Jogo. Puta jogo legal. Mas, cara, não é isso não, que eu quero é que, assim, pro mercado. É que assim, como a gente não vai falar disso, então, assim, é que é o maior mercado, tipo, é a maior plataforma, é o que define o número de usuários, porque falam, né, que a mulher joga mais do que o homem no Brasil, por causa do celular, não é por causa do console, não é por causa do PC, né? O celular, ele desequilibra as pesquisas. Todos os números das pesquisas são por causa do celular. Sim. Então, ele tem. Então, justamente, assim, a gente nem abordou esse aspecto. Quem sabe aí depois a gente, né, se a gente conseguir fazer uma pesquisa, levantar alguns dados ou tiver o que falar sobre, especificamente sobre o mercado de mobiles no Brasil, a gente faz um podcast só para tratar disso. Mas só para fechar, é isso que eu queria falar. Assim, a gente descartou, a gente nem entrou nesse assunto, mas particularmente eu quero ver o mercado nacional de games crescendo como um mercado. De games daquela indústria a qual eu me apaixonei quando eu era moleque, tá? O mercado de mobile, pra mim, ela não é a mesma indústria... Não te representa. Ela não me representa. Ela não é a mesma indústria que eu me apaixonei quando eu era moleque, sabe? Porque não tinha celular. Tem coisa legal? Tem coisa legal, tem coisa boa. Só que assim, mobile pra mim, só se for pra colocar um emuladorzinho de Super Nintendo e NES e Master System lá, velho. Sabe? Essa história de joguinho que não tem fim, que você fica lá, sabe? Tap, não tap, tem fim. Tap. Ele não tem história, ele não tem porra nenhuma. Você fica lá apertando o bagulho infinitamente? Não. É o Atari não. Moderno, vai fazer o quê? Não. Fechamos por aqui, então. Fechamos. Estando de acordo ou não, mas fechamos por aqui. Aí, assim, se a gente tiver algum tipo de feedback desses últimos comentários aí, os meus duros comentários da indústria de mobile no Brasil, eu prometo que a gente grava um podcast só pra falar de mobile, jogo mobile no Brasil. Legal. Galera, é isso aí. Eu queria agradecer vocês mais uma vez. Eu sempre termino querendo agradecer, mas na verdade depois eu penso, não tô agradecendo porra nenhuma, porque assim, vocês já estão tudo, né, a gente já tá tudo junto nesse barco mesmo, então... Tudo certo. Tá tudo certo. Então, digam adeus aos nossos milhares de espectadores. Uau! Adeus. Valeu, galera. Adeus, milhares de espectadores. Falou, galera, e até a próxima aí. Ah, último recado, hein? Não se esqueça de assinar o canal aqui do Q36, hein? Vou deixar o link aqui, ó. Abraço. Falou. Trilha sonora do jogo. Rocket Fist. Composição. Thiago Adamo.